Vítor Pereira defendeu que as equipas de arbitragem assinalaram uma considerável melhoria nas decisões em termos de fora de jogo. Quanto ao erro cometido pela equipa de arbitragem no segundo gol do Sporting no jogo com o Vítor Guimarães, que vamos abordar daqui a pouco, o presidente da comissão reconheceu fundamento nas críticas de Manuel Machado. Ainda assim, um lance em causa mereceu um comentário particular de Vítor Pereira. O árbitro assistente confundiu a cor das luvas do guarda-redes com a cor da bola. Para o responsável máximo pela arbitragem em Portugal, os juízes têm melhorado no geral, ele que deixou ainda a possibilidade de nova análise na 15ª jornada. Na segunda-feira, Sporting e Vítor Guimarães fecharam a 10ª jornada com um triunfo minhoto por 3-2. Os Leões entraram claramente melhor, chegaram aos 2-0 com gols de Postiga e Vukcevic ainda no primeiro tempo. No entanto, o gol do Montenegrino não existiu. Um canto direto que o fiscal de linha entendeu que a bola tinha entrado, mas simplesmente bateu na barra por duas vezes, mas nunca chegou a entrar na baliza. A partida virou de rumo quando Manis agrediu Rui Miguel e foi expulso aos 73 minutos. Targino bisou em apenas 2 minutos, Bruno Tanz selou a reviravolta em cima do apito final. Os vimaranenses somam assim 18 pontos no campeonato, os mesmos do Benfica, estão os dois no segundo lugar. Académica de Coimbra e Rio Ave estão fora da Taça da Liga. A primeira surpresa da segunda fase da competição aconteceu a meio da tarde, hoje, quando o Estoril da segunda liga eliminou o Rio Ave. A partida da segunda mão terminou empatada a uma bola no tempo regulamentar, no Estádio dos Arcos. A decisão surgiu nos pontapés da marca de grande penalidade, onde o Estoril levou a melhor por 4-3. Os estudantes foram afastados em casa pelo Arouca. Depois do empate registado no jogo da primeira mão, 2-2, hoje o Arouca garantiu a vitória sobre a Académica também nos penaltis, por 4-2. Surpresa não houve no Algarve, onde o Olhanense venceu o Oliveirense por 4-1, depois de ter perdido por 1-0 em Oliveira das Meias na primeira mão. As três equipas, Estoril, Arouca e Olhanense, seguem para a fase de grupos da Taça da Liga. À hora da gravação deste noticiário decorrem Vitória de Setúbal Penafiel, Portimonense Esportivo das Aves e Passos Ferreira Leixões. Esta segunda eliminatória completa-se com o Beira-Mar Fátima, na quarta-feira, dia 17 de novembro, e União de Leiria Gil Vicente, a 20 de novembro. Na Rússia, o Zenit ainda não foi campeão hoje. A equipa de São Petersburgo perdeu esta tarde com o CSKA Moscovo por 3-1, em casa, jogo em atraso da 18ª jornada da Liga Russa, adiando desta forma a conquista do título. Com Dani e Bruno Alves no 11 e Fernando Meira no banco, o brasileiro Wagner Love e o chileno Marco Gonzalez marcaram para a formação moscovita no primeiro tempo. Na segunda parte, Dumbiá dilatou a vantagem do CSKA e Rosina reduziu para o Zenit já nos segundos. Com este resultado, o Zenit de São Petersburgo mantém a liderança com 63 pontos, mas o CSKA aproximou-se 57 a 6 pontos do líder quando faltam 3 jornadas para o fim do campeonato. Duas breves para fechar o capítulo futebol. A Liga deste ano tem cerca de 10.500 espectadores por jogo. 2010-2011 tem a pior assistência das últimas 4 temporadas, para já, com quase menos 2.000 espectadores por encontro em comparação com a época passada. Nas primeiras 10 rondas foram aos estádios 843.631 espectadores, uma média de 10.545 por partida. Foi realizado hoje o sorteio da fase final do Europeu de Sub-21, 2011. No grupo A, a anfitriã Dinamarca defronta a Suíça, a Bielorrússia e a Islândia. Para o grupo B ficaram Ucrânia, República Checa, Espanha e Inglaterra. A fase final da prova realiza-se entre 11 e 25 de junho do próximo ano, na Dinamarca. Félix da Costa vai realizar testes na Force India. O jovem piloto português de 19 anos, António Félix da Costa, vai estar no circuito de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para a realização de 2 dias de testes com a equipa de Fórmula 1. O piloto foi o melhor estreante na edição 2010 da Fórmula 3 Euro Series e vai agora estar presente nos testes de final de temporada da Fórmula 1 nos dias 16 e 17 de novembro. Félix da Costa é, sim, o português mais jovem de sempre a sentar-se ao volante de um Fórmula 1. Das 4 para as 2 rodas, a Liberty Seguros não vai ter equipa profissional no próximo ano no ciclismo. Na base da decisão da casa-mãe, sediada nos Estados Unidos, estão os casos de doping na equipa espanhola Liberty Vurti em 2005 e na formação portuguesa no ano passado, quando Nuno Ribeiro, Héctor Guerra e Isidro Nozal acusaram EPO na volta a Portugal, levando à desclassificação do primeiro como vencedor da prova. No entanto, os patrocínios aos sub-23 da equipa de Santa Maria da Feira e às seleções nacionais não estão em causa. A Liberty Seguros de Portugal vai continuar a apoiar a formação, o ciclismo amador e iniciativas no âmbito da ética desportiva, incluindo campanhas de combate ao doping. Realizou-se hoje o sorteio dos 16 e 8º final da Taça de Portugal de Basquetebol. O Futebol Clube do Porto, detentor de troféu, e o Benfica, campeão nacional em título, defrontam equipas de escalões secundários. Os Dragões jogam no Reduto de Lessa, as Águias medem forças com o Óbidos Gaiarense. O sorteio ditou dois jogos entre equipas da Liga. O recém-promovido Penafiel recebe o Sampaense, enquanto o Lusitânia joga fora com o Barreirense. Os 16º final são marcados para dia 1 de dezembro. De regresso ao ciclismo, Bjarne Riis confirmou uso de doping quando ainda pedalava a nível profissional. O dinamarquês, que venceu a Volta à França em bicicleta em 1996 e que atualmente é o diretor da Saxo Bank, admitiu na sua autobiografia que usou substâncias dopantes durante a carreira. Se queria estar na luta pelos melhores lugares e contratos, não havia outro caminho. Todos sentiam que não havia outra opção e eu não era diferente, escreve Riis. O ex-ciclista revela que gastou entre 67 mil e 134 mil euros em substâncias proibidas. O doping, assunto recorrente no ciclismo, a fechar a edição de hoje de Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!